ainda ser furacão. Derruba, construir e decifrar segredos. Quer trazer assim a paz no coração. você me lembrar. Toda vez que a vida mandar olhar pro céu estrelada manhã, meu pequeno grande amor, que é você, Gabriel, pra poder ser livre como a gente quis. Quero te ver feliz.